Essa é uma história difícil de contar. Não precisa achar estranho se eu me emocionar. Vou falar de um moleque que a vida maltratou. Escuta aí, depois você diz se você se ligou. Era noite e as sirenes todas ligadas, um choro fino rasgava a madrugada. Uma criança abandonada num beco escuro, um bebê de 7 meses, parto prematuro. Vai saber o que se passou na cabeça dessa mãe, muito doente, e a criança é levada pro hospital. Só um milagre é o boletim geral. Mais um órfão condenado a um destino fatal, ou não? Um casal que assiste o drama na TV se compadece e resolve ajudar aquele bebê. Dona Joana sempre sonhou ter um filho, mas uma doença tornou isso impossível. Seu marido Valdivino a apoiou na decisão, deu entrada nos papéis e consumou a adoção. Um banho frio, o milagre consumou, e daquela doença a criança se curou. Soberano Deus, soberano Deus, soberano Deus, ao teu o moleque agora tinha uma família, foi recebido pelos parentes com muita alegria. Cresceu inteligente, gostava de aprender. Com 4 anos já sabia ler e escrever. Sua vida foi o céu até os 10 anos, quando começaram os primeiros enganos. Seus pais se separaram, sua mãe o deixou com o seu pai e sua vida então se transformou. O moleque agora desistiu de estudar, passava o dia na rua com uma galera estranha. Em Samambaia era conhecido, com 11 anos quase virou bandido. O pai preocupado vendeu tudo que tinha e trouxe o menino pra morar em Planaltina com a família. Foi onde ele se acertou, conheceu a igreja, até se firmou. O moleque descobriu que sabia cantar. Desde então todo o seu tempo era pra ensaiar. Escrevia suas letras, sonhava em gravar, mas a vida outra rasteira ainda ia lhe dar. Aos 17 engravidou a namorada de infância, Vinícius Gabriel. Renovou sua esperança, 12 de outubro de 98, mudou sua mente. Um fruto que provinha dele o fez pensar diferente. Mas no sopro, seu mundo desabou. 10 de outubro de 2001, o telefone tocou. Por um problema de pulmão, o seu filho querido, que estava internado, tinha falecido. Conta da vida do moleque. No momento de loucura ele perdeu o break e se jogou no mundo de cabeça. sexo, drogas, farras, pra esquecer a tristeza. Afundado até o pescoço sem achar solução. Sua vida é destruída sem ninguém pra dar a mão. Dos remédios então, ele se lembrou. Perdeu a conta das cartelas que no quarto tomou. Tudo rodando, a última coisa que ele se lembrou foi de um hino que na igreja ele sempre cantou. E uma lágrima de arrependimento brotou. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Quando abriu os olhos dentro do hospital e percebeu que estava vivo, se sentiu muito mal. A que ponto chegou? Tentara se matar, mas que vida era aquela? Tinha que mudar. Sua mãe ao seu lado sorriu quando acordou e sua família aliviada então o abraçou. Mas olhando aos pés da cama, um anjo ele viu e um recado de Deus. Então ele ouviu, disse: filho, estás aqui para uma missão. Deus te deu o dom de cantar com coração. Tens uma mensagem de amor pra entregar. Deus te deu uma nova chance, você tem que honrar. E a palavra do Senhor você precisa espalhar. Então cante, cante, cante, cante. Essa história é real. Esse moleque fui eu. Hoje eu não sou mais moleque. Sou filho do Deus Altíssimo. E a mensagem que eu tenho para te entregar é que se você está com Deus, sempre há um caminho. Pro Deus que criou o universo, resolver teu problema não é difícil, não. É só você acreditar. Acredite nesse Deus.